Esmeralda está ingressando na base pela direita da 17. Gente, visual com o November Alpha, depois autorizando a 17. 320 graus com 3 nós. Ok, pouso autorizado na 17 para o ingresso da Alpha. Quem informará quando livre do vídeo? Quando 2 graus? Resumo 53, autorizado além da colada 10, 330 graus com 3 nós. Dados aliás, decolado 5 zero da 3853. 3890, decolada 28, controle 1935, bom voo. 1935, 90, obrigado. Controle Salvador, TAM 3890. 99, contato radar, submantém a 330, sai da PUC. A PUC 330, Solo Salvador, Olinda 3179, retira a informação, hotel pronto para cópia. Autorizado Guarulhos 380 via Upper Whisky 50, decola 10, curva direita, saída da EOLEDA após LEDA BIDEV. O controle opera em 119, decimal 35, aciona 5056, cotejo. Gente, da 3179, autorizado Guarulhos no 380 pelo Nissan Whisky 50. Decola da 10, foi da direita da EL, transição LEDA, pós-LEDA MIDEV. O controle 1-19-35, transponder 5056. 3179, correto, quando produção e posicionamento no 1-1. Semana 3179. Portará adicionando a 1-9-7. Bruno, 5-3, decolado aos 30, 1935, bom voo. 1935, posso ver saída, obrigado, pode ir, 3-1-5-3. Controle Salvador, tá 3-1-5-3, passando 2-10, vida da EL. 3, contato radar, submantendo 380, saída da EL. 9380, saída da EL 3153. Autorizou, 3153, direto da EL. Afirmativo, 3153 da EL. Ah, é, obrigado. A gente prossegue até o seu pátio para alcançar a liga estacionar. Delta, após o 180, prossiga a sua correção. 150, prossiga seu táxi, reporte para a espera, Delta. Chame Recife, 12685, alternativa 12545. 12545, 90. Recife, em 1251, alternativa 133325. Gente, está 3153, bom domingo. Bom final de semana. Obrigado, igual a vocês. Autorizo o ILS para o azul 4208. Autorizado o 4208, reporte estabilizado no ILS. Voltar a estabilizar o 4208. Guarulhos Azul 4208, vai sair ligeiramente à direita, praticamente na Provinciano, para evitar uma formação aqui sobre Duna. Autorizado, desvio 4208. Autorizado, desvio até 1700. Com referências com solo, afirmativo 4208. Salvador, good morning, American 980, we're past level 210 for level 160. American 980, descend 4,000 feet, QNH 1015, both arrival. Down to 2,000 feet, 1015, both arrival for American 980. 208, está visual com aeródromo? ILS visual, 4208. Torre 186. 26, 4208. Salvador, bom dia, azul 4208, ILS Dalma 0, baixado e travado. 4208, pouso autorizado na 10300 com 39. Livre pouso, está 10, 4208. American 980, confirm the altitude, we're clear to 4,000 feet. Clear 2,000 feet, report establish on localized across the ILS. Descending at 4,000 feet, we'll report established on the localizer for runway 10 for American 980. American 980, clear 2,000 feet. Clear 2,000 feet, we'll report established on the localizer for American 980. Salvador, Atena 3, 1179, no ambiente 11 para pushback. Autorizado, chama táxi, Atena 3, 1179. Amaral, 3, 1179. Prossiga. Paciente, reporte ao término. pilotista azul 4208. Bom, Luiz 19, 43. 219, azul 4208. Paulo Salvador, azul 4208, livrotista, bom dia. Bom dia, prossegue Alfa Kilo Pátio 3, azul. Alfa Kilo Pátio 3, 4208. Gente. Salvador, muito bom dia, o Xané 6200 descendo para 150, a informação é a Índia. 200, desce para 5000 pés, proa de Itape. Meu pés de Itape, 6200. Confirme a descida autorizada a ser 2000 ou 050? 050, 50. Obrigado. Média autonomia e 81 a bordo, 81. Segue via pátio, Índia e Alfa, quando no ponto de espera 118.6. Altímetro marca 1015 agora, tem bom voo e até a próxima, 3179. Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera 118.6, bom dia, bota lá. Salvador, bom dia, 6285, questioné, informação, solicita descida. Sam chamou. Confia para o controle. Estimativa, 6225, questioné, senhor. A informação é a Índia, 180, solicita descida. O 6225 desce ao 060 na chegada Bonf. 060 Bonf, 6225. Salvador, 3179, ponto de espera da 10 pronto. 3179, ingresso de decolagem, presente com 39. Precisado alinhar e decolar, 3179. 7160. 3663, desça para 4000 pés na chegada Bonf. 4000 pés na Bonf, 3663, informe ter contato com o centro de serviço. Copiado. Jamaica, te informo que eu não possuo o seu plano. Tem que checar com a sala extra, ok? Então, Torre 118.6, eu tô ciente aqui. Mike Eco Delta, meu pai, Manati, no Axé, confere? Estacionamento, reporte para ingresso na 17. American 980, establish low clearance, runway 10. American 980, complete approach, tower 18.6. Complete approach, tower 18.6, American 980, getting. Ok. 6200, Oxiné, prossiga para 2000 pés, ajuste no 015, reporte estabilizado na LS. 2000, reportar estabilizado, 6200. Tower, good morning, American 980, ILS, runway 10. Maneteiro, good morning, Alphintes 1015, check your land gear. Yeah, Mark 980. 179, 53-1935, bom voo. 1935, boa. América 980, your land gear, I'm down. Controle Salvador, Atena 3179. 3179, submantenha 380, vigilância. 380, Atena 3179. 980, we're 5 mile final. Okay, you are clear to land runway 10, wind is 340 degrees, 3 knots, runway is a little wet. Okay, clear to land, American 980, thank you. 6225, reduza para 220 nós. 220 nós, 6225. Clear on the ground, at 57, right on the ground. 121, that's